Olá, aqui é o professor Ricardo Rodrigues. Estamos apresentando esse curso de Logística Portuária Intermodalidade aqui na internet. Espero que gostem. Obrigado. Essa é a segunda aula do curso de Logística Portuária Intermodalidade. Nessa segunda aula, nós vamos abordar as questões do gerenciamento da cadeia de suprimento, da definição de canais de suprimento e do gerenciamento desses canais de distribuição. Veja, o objetivo final é mostrar como o gerenciamento da logística, do canal de distribuição, da cadeia de suprimento, impacta o porto e vice-versa. Como é mostrado nessa figura, o gerenciamento da cadeia de suprimento é uma série de etapas que começam com os fornecedores mandando produtos para os fabricantes e esse transformando a matéria-prima em produto final acabado e mandando para o sistema de distribuição que vai colocar os produtos na loja para o consumo final dos consumidores, dos clientes. Então, essa, em essência, são todas as atividades que gerenciam a cadeia de suprimento de um produto em particular. Como nós tivemos a oportunidade já de discutir na primeira aula, né, essa cadeia de suprimento gera uma série de atividades que custam, né, em dinheiro, em valor, e esses custos só são pagos quando o produto é consumido pelo cliente. Quando ele não é consumido, isso gera um prejuízo encadeado do fornecedor, passando para o industrial até chegar no varejista. Então, toda essa cadeia tem objetivo em comum, a redução e o gerenciamento desses custos nas suas diversas transações. Então, essas relações, né, entre essas partes que nós já discutimos anteriormente da cadeia de suprimento geram uma série de atividades, né, que precisam ser gerenciadas, que estão relacionadas a como o cliente é estimulado a comprar, qual a relação com os fornecedores através de contrato para manter um suprimento estável, e quais são as relações que você vai ter de prestação de serviço para que esses elementos da cadeia de suprimento possam funcionar mais eficientemente. O gerenciamento dessas diversas atividades da cadeia de suprimento gera aspectos micro e macroeconômicos, porque eles geram problemas referentes ao custo final do produto, impactam na inflação e o desempenho e a performance da otimização dos processos industriais. Como nós dissemos antes, essas atividades de gerenciamento da cadeia de suprimento gera aspectos econômicos porque diz respeito à eficiência com que o processo industrial produz, né? Leva produtos até o cliente final, abastecendo ou desabastecendo o mercado, influenciando como a distribuição de área de armazenamento, eficiência do sistema de transporte pode afetar processo inflacionário, o custo do dinheiro que vai ser usado para a produção final desses produtos. Então, uma série de atividades da cadeia de suprimento geram aspectos econômicos e tecnológicos. Nós estamos colocando essas questões do gerenciamento da cadeia de suprimento para mostrar como, então, são formados os canais de distribuição, que é o conjunto dessas atividades de transporte, armazenamento, marketing, que faz com que um produto, a partir de uma fábrica, seja levado a um shopping, a uma loja de departamento e até mesmo uma feira pública. Então, você vai ver que cada um dessas destinos finais tem um canal de distribuição, um custo de transporte diferente, embora o produto possa eventualmente ser. Então, a definição desses canais de suprimento, né, dentro da cadeia de suprimento, são importantes para você definir custo, definir produto final, definir custo da área de transporte, definir estratégias de como você vai levar o produto para o shopping, para a feira pública e para a loja de departamento. O gerenciamento dessa cadeia de suprimento fazendo com que todos os elementos, fornecedores, fabricantes, distribuidores, colaborem para a entrega do produto na mão do cliente, define a eficiência, né, da existência do próprio mercado. E isso vai mostrar através da variação de preço. Quanto maior a variação de preço do mercado, mais ineficiente é o gerenciamento dessa cadeia. Quanto mais desenvolvido o mercado, mais eficiente e mais colaborativo são os elementos que participam da cadeia de suprimento. Bem, a definição da cadeia de suprimento e o gerenciamento dessas atividades que vão definir até canais de distribuição são algo bastante complexos. Eles não estão apenas relacionados à área de transporte e armazenamento, mas é por isso que nós, na primeira aula, falamos que logística está se tornando uma atividade de serviço, porque parte das atividades de gerenciamento dessa cadeia diz respeito ao relacionamento ao cliente, à análise do perfil da demanda, a aspectos do atendimento ao cliente, e que vai influenciar a administração do fluxo desses produtos. Então, nós estamos vendo aqui que aspectos econômicos, sociais e políticos influenciam muito a definição e o gerenciamento da cadeia. Então, como o gerenciamento da cadeia de suprimento é um conjunto de atividades complexas, e como nós estamos colocando aqui, é parte daquilo que nós poderíamos chamar de logística de serviço, então ela está relacionada com a definição de nível de serviço. E esse nível de serviço diz respeito a como os clientes são satisfeitos com a entrega desse produto que está na loja. Como nós estamos vendo que o processo de gerenciamento da cadeia de suprimento é uma questão de logística de serviços, então ela está relacionada com o valor que esses serviços geram em termos de informação, que vão definir estratégia, planejamento e nível operacional da área de logística. O que é interessante mostrar nesse gráfico que está sendo mostrado agora na tela é a relação da logística com a produção e o marketing. Então ela faz um elo de ligação entre suprimento, compras e processos produtivos e o marketing e aquelas relações que vão definir preço, promoção do produto no mercado. Essas atividades do gerenciamento do canal de suprimento que nós vamos discutir agora aqui nessa segunda etapa são as atividades que começam depois que termina a produção e as atividades da linha de produção. É aquilo que começa a partir do pátio das fábricas, em direção ao cliente. Então, hoje em dia, o gerenciamento desse canal de suprimento é extremamente sofisticado, porque se de um lado você tem que selecionar e qualificar fornecedores, do outro lado você tem que ter uma série de atividades de transporte, de marketing, para definir como processos administrativos, financeiros e mercadológicos vão levar os diferentes produtos aos diferentes grupos da sociedade. Então, a coisa mais complicada hoje em dia no gerenciamento dos canais de suprimento é definir essas relações entre os vários participantes da cadeia de suprimento, fornecedores, fabricantes e distribuidores, porque todos, de alguma maneira, querem ser predominantes na cadeia. Então, qual a relação que você vai desenvolver com o seu fornecedor é muito importante para definir o preço final do produto, mas esse fornecedor não quer ficar atrelado ao processo industrial desenvolvidos pela fábrica. Então, como nós estamos vendo que o gerenciamento dos canais de suprimento são algo extremamente técnico, extremamente negociado, né? Então o preço final do produto passa a ser uma questão bastante estável, porque o objetivo final de toda essa questão logística é o controle dos custos. Então, com isso, você percebe que essas questões de livre mercado e de definição de livre negociação de preços não é o que acontece nas sociedades mais desenvolvidas que têm um gerenciamento de logístico e de canais de suprimento bastante desenvolvido. Essas questões que nós estamos apresentando aqui do gerenciamento da cadeia de suprimento levam a outras questões como qualidade, desempenho, mostrando que a cadeia de suprimento procura sempre gerar uma estabilidade da transformação da matéria-prima do produto final acabado e, com isso, não ter variação brusca de preço, porque os custos se mantêm as questões do gerenciamento da cadeia de suprimento levam, então, à definição do que é mercado. E essa definição de mercado coincide com aquelas cinco forças competitivas de Porter. Por quê? Porque é essa rivalidade no mercado que vai ser definida pela entrada de novos participantes, do poder de barganha do consumidor e do fornecedor. Então, você está vendo que isso é o gerenciamento da cadeia de suprimento. Essas forças de pressão que compõem o mercado. As complexidades do gerenciamento da cadeia de suprimento definem as próprias complexidades no gerenciamento do próprio mercado. Então, aquelas questões de quarentena de clientes, das forças de pressões de clientes, fornecedores, concorrentes, fornecedores, refletem na prática uma série de atividades como joint ventures, contratos de longo prazo, contratos de fornecimento de longo prazo, fusões e aquisições para manter para gerenciar essas pressões, essas forças do mercado. Uma das questões mais complexas do gerenciamento desses canais é a relação com o fornecedor, porque esses fornecedores não querem ficar presos, né, ao fabricante. Nem o fabricante a eles. Então, o contrato que eles estabelecem é importante para você poder definir volume, valor, variedade e velocidade que os produtos são colocados no mercado. A palavra valor, como vocês estão vendo, acaba assumindo um papel muito importante no gerenciamento de todo esse processo da cadeia de suprimento. Ele influi tanto nos canais de suprimento quanto nos canais de distribuição. Nessa parte agora vamos falar dos canais de distribuição. Então, esses canais de distribuição estão intimamente ligados com a palavra valor, porque impacta diretamente o cliente. Então, nós estamos vendo hoje em dia que o produto, além da sua característica de produção, tem que fornecer alguma questão de valor ao cliente que diferencie, né, digamos, a tecnologia e o serviço que está sendo prestado dos seus concorrentes. Se o canal de suprimento é a relação do fornecedor com o fabricante, o gerenciamento do canal de distribuição é o relacionamento do fabricante com o distribuidor e o seu cliente final. Então, o que está em jogo aqui são aspectos produtivos e de marketing. E no meio da produção e do marketing está a logística, que vai fazer essa ligação do produto que sai do pátio da fábrica até a loja, onde o cliente vai consumir. Essas relações dos canais de distribuição ligam o fabricante ao consumidor final, e entre eles existem os atacadistas, os varejistas, que são definidos, né, pela construção de centros de distribuição. Esses centros de distribuição saem de grandes armazéns até chegar na loja onde o produto vai ser vendido pelo país inteiro. Então, existe uma relação de ramificação dessas atividades de transporte para distribuir o produto a partir da fábrica em São Paulo até Rio Grande do Sul, Fortaleza e Manaus. Um dos maiores problemas no gerenciamento dos canais de distribuição está exatamente na definição de mecanismos de planejamento e controle, né? Porque na medida que existe uma diversificação de fornecedores e fabricantes, e nenhum deles quer ficar, digamos, sujeito à predominância do mercado, então isso leva a um aumento de custos, porque você não tem mais nenhum único operador que faz a administração de toda a cadeia, mas esse aumento na definição de custo faz com que a necessidade de coordenação entre as partes que compõem hoje em dia a cadeia de suprimentos sejam de complexidades crescentes. Então, o gerenciamento desse sistema, desses canais de distribuição, leva uma definição, uma série de relações do que nós poderíamos chamar aqui um sistema de distribuição, que definem atacadistas, varejistas e diversas estratégias de como essas pessoas se reúnem em grupos ou estabelecem alianças para minimizar aqueles problemas de custos crescentes que nós discutimos na etapa anterior. Porque, como não existe um único mais gerente que define desde a matéria-prima até o produto final mais uma série de empresas, as alianças e o gerenciamento dessas relações passa a ser fundamental para definir então um sistema de distribuição. Com o objetivo de minimizar essas complexidades crescentes no aumento de custos ou na minimização deles através da cadeia de suprimento, faz com que todos os elementos, o fornecedor, o fabricante, o distribuidor, tenham como objetivo o cliente final. Por isso que nós temos insistido nessa aula que nós temos hoje em dia uma logística de serviço. Então, a fidelização do cliente, o compromisso dos empregados com as empresas, com a empresa, faz com que essas alianças minimizem a complexidade, os custos crescentes e façam com que ou o fabricante, ou o fornecedor, ou o distribuidor sejam predominantes no mercado. A importância crescente do gerenciamento dos canais de distribuição faz com que, como nós estamos mostrando aqui nessa figura, exista uma série de escala de valores, né? Desde a definição de estoques, melhoramento no sistema de transporte, até objetivos mais sutis, como satisfação do cliente e qualidade do produto. Como nós estamos mostrando aqui que o gerenciamento da cadeia de suprimento como um todo, né, acaba definindo, exige a definição, né, por assim dizer, de uma estabilidade no fluxo dos produtos, numa redução dos custos, nós vamos acabar tendo uma padronização muito grande de produtos no mercado. Então, se isso acontece hoje, por causa disso, o que mais importa no gerenciamento dos serviços logísticos é a diferenciação. Então, essa diferenciação diz respeito a como você define produtos e serviços para diferentes clientes. E essa diferenciação está ligada com rapidez na entrega, disponibilidade do produto no mercado e bom atendimento. Porque hoje, digamos assim, o que mais importa para o cliente é ter a posse do produto. Como nós dissemos antes, que em oposição à padronização exigida para a redução de custos na cadeia de suprimentos, nós temos que ter estratégias de diferenciação e apresentar a logística como serviço. E essas estratégias, uma das mais importantes, é a segmentação do mercado, criando grupos e subdivisões dos clientes em potenciais. Esses grupos acabam sendo gerenciados pela logística, pelo sistema de transporte, pelos canais de distribuição, pelo marketing, como grupos com afinidades semelhantes e com custos diferenciados. Com essa maneira, você consegue que produtos padronizados passem a ter uma perspectiva diferenciada para diversos grupos, divididos por idade e renda e qualquer outra subdivisão do mercado. Essas necessidades de diferenciação dos produtos do mercado acabam colocando logística como um sistema de ser parte de um sistema de serviço. Então, o atendimento diferenciado passa a ter um valor extraordinário na definição do sistema de transporte e de gerenciamento de todas as atividades, desde o fornecedor até o cliente. Aqui nós apresentamos uma série de atividades que podem favorecer a diferenciação da logística como um elemento de serviço, né? O principal deles é a disponibilidade do estoque. Só que essa disponibilidade do estoque é algo, digamos assim, muito importante, porque quanto maior o estoque, maior vão ser os custos logísticos. De qualquer maneira, como a disponibilidade do produto é algo de extremo valor para o cliente, isso passa a ser, digamos assim, um elemento muito importante na definição da logística como um elemento de serviço. Outro é a diminuição do tempo entre o pedido e o recebimento dele pelo cliente na sua casa. Prazos de entrega, frequência do sistema de transporte. Vamos definir como você vai prestar os serviços através do sistema. Por fim, mostramos de maneira resumida como esse sistema de distribuição pode apresentar a logística através de serviços diferenciados, né? Definindo grupos de clientes com afinidades semelhantes. Para isso, um atributo de serviço que está relacionado com o tempo de entrega, para certos grupos de pessoas com determinados tipos de idade, você vai fazer uma entrega diferenciada mais rápida, atendimento personalizado do cliente em sua casa, por exemplo.